escuta isso, eu vi isso também. meucds.com. Major Esportes, o maior site de entretenimento esportivo. Manda pra mim assim, ó. Hello, my baby, tô te ligando para pôr. Vamos sair, vou pra tomar uma lá no bar. Fogar as mágoas e depois se embriagar. Uma suíte para poder relaxar. Cama redonda para poder namorar. E hoje a noite vai ser nossa. Vem comigo, cão. É pra dançar, chame na namorada. Sacode o meu corpo saliente. Sacode, bebê. Olha, me pega pra dançar. Serei o seu. Joga pra mim, VNC, joga pra mim, vai, vai. Oi, meu Bruninho. Cadê o Xando, hein? Pra cima. meucds.com. Hello, my baby. Tô te ligando para poder comer. Camarote, olha.